Agora, na Super FM, tem galeragem. Curta. Tarde. Salve, ouvintes da Rádio Super FM. Eu sou o Neto. Vamos começar mais um galeragem aí falando de cultura pop com vocês. Aqui comigo também, Rafael Clemes. Salve, galera. Hoje o assunto é... jogos. E é o seguinte, rapaziada. Você tem aí... com média de 35 anos aí, se um gamer, né? Como é chamado aí quem curte muito jogos. Eu vou confessar que eu não sou tão gamer assim, não sou muito... Sou morto no assunto. Conheço os mais famosos aí, cheguei a jogar alguns, mas... Eu gosto muito de MMORPG. Os gamers aí vão me entender. Pra explicar um pouquinho pro pessoal, é um jogo Massive Multiplayer Online. Que é um... Tu joga no mundo aberto com vários outros jogadores e tu como assim como se tu interpretasse um personagem, né? Tem vários assim, eu sou muito... Jogo World of Warcraft, até a gente falou do filme aí, então muito bacana. Eu gosto. Mas é o seguinte, ó. Pra quem tem 35 anos aí, como eu falei, e é fã de videogames, provavelmente tem começado com um Atari. Com certeza. E velho Atari. Chegasse a jogar Atari, Rafael? Joguei, cara. Horas... incontáveis de Enduro e River Ride, cara. Tu sabe que River Ride é uma curiosidade, cara. A gente tava falando aí no outro programa sobre o poder feminino aí, o feminino e tal. A produtora é uma mulher, tá? Não sabia. É, uma mulher que produziu aí. Na verdade, quando a gente jogava, não sabia nem nada disso, né? Nem sabia o que era produtor, gente, né? Só queria fazer. E eu me lembro que River Ride, cara, eu passava a madrugada jogando, mas aí eu tinha aquela vontade de encerrar o jogo, né, cara? Vou chegar em tal nível hoje. E vou. Aí vejo que chegava lá na frente. E aí lá eu morria, tinha que começar tudo de novo. A grande maioria dos joguinhos era isso, né? Era isso. E reiniciava quando tu chegava na outra fase. Esse pessoalzinho aí da fase do memory card, você não sabe o que é passar trabalho, mano. Nossa senhora, tu jogava todas as fases e batia o sono, dormia no dia, tinha que começar tudo de novo, cara, era muito massa. E é o seguinte, ó, a Atari tá lançando aí, vai relançar o seu console aí com 100 jogos clássicos, né? E... o Atari Vault é o nome aí. Então vai pra quem, a galera que curte aí das antigas, nostalgia, e pra quem é novo aí, até tem alguns vídeos na internet que eles pegam crianças aí acostumadas com PlayStation, Xbox, essa parada, e dão um Atari. Deve ser uma reação bem louca, né, cara? Não, totalmente fora da realidade de hoje. É como se pegasse a minha mãe aí, né, que já tem uma certa idade, dar um videogame desse novo pra ela, não vai saber o que vai fazer. Não, ela vai achar que é uma assadeira, alguma coisa assim. E se tu pegar uma criança aí de 5 anos e der um videogame na mão dela, já vai saber jogar. Com certeza. Mas essa tecnologia antiga aí, eles não tem muita manha. Não é daquele que tinha que soprar o cartucho pra pegar. Nossa, isso aí era incrível, né? Jogava o joguinho, botava o cartucho 10 vezes no videogame que ele já começava a falhar. Aí passava borrachinha, soprava, fazia... mandingas. Não pegou a fase do PlayStation aí que tinha que virar ele de cabeça pra baixo. Tem tudo isso aí, né, cara? E... um joguinho aí que tá saindo também aí, ó. Agora também tá muito em alta, os esportes, que é os esportes aí digitais, né? São campeonatos, geram uma renda absurda. Até no Brasil aí tem equipes, já tipo time de futebol aí, né? Pessoal que já ganha, trabalha com isso aí. Tem alguns times da Asus, essas marcas aí de peças de computador e tal, que eles montam equipe e recrutam, fazem recrutamento aí nas cidades, nos estados, então isso é muito bacana. E, querendo ou não, é um esporte mesmo, ele exige dedicação, né? Alguns até de estratégia. Com certeza. Então é muito bacana. Tá falando em esporte, aí a Blizzard aí anunciou para 2016 o Campeonato Mundial de Heroes of Storm, que ele é o MOBA, né? Falei de MMORPG, MOBA aí, então é mais um estilo de jogo que é mais estratégia, reúne equipes e é o que mais gira nos esportes aí, né? Fora os jogos de tiro também, né? Counter-Strike, essas paradas aí. Counter-Strike também aí, pra quem é época da Lan House, jogávamos em Lan House, da Headshot aí, era muito bacana. O torneio ali da Blizzard, ele vai contar com as regiões da China, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Coreia, América do Norte e aqui também América Latina, o pessoal também vai estar participando. Faz muito, tem até narrador aí, tem até os Galvão Bueno aí desses esportes, então é muito bacana. E... Não sei se eu li certo ali, mas parece que o Brasil, dada a dimensão do país, é um campeonato à parte, né? Isso. Depois eu acho que tem uma fase mundial, né? É isso, isso mesmo. É como é um esporte mesmo. Tem as eliminatórias, tudo isso, os melhores times se classificam. É muito bacana, é uma novidade que tá vindo aí. Se você tem aí um talento no videogame, às vezes assim, acha que é besteira, né? Dá pra ganhar dinheiro e não é pouco. E não é pouco. E falando em campeonato, tá, de futebol também tem campeonato. E vou lembrar aqui do episódio ali do gol mais bonito, do prêmio Puskas, né? O Wendell Lira aí, o brasileiro, ganhou. E no final ele foi convidado ali pra jogar com o campeão mundial de FIFA. E o Cristiano Ronaldo, o Neymar, todos eles foram convidados e arregaram. O Wendell Lira jogou lá com o campeão, que eu não lembro o nome dele agora, ganhou do cara de 6-1. Nossa senhora. O pessoal do jogo que tava por ali automaticamente já convidou ele. Se ele quisesse jogar nos Estados Unidos ali, as classificatórias que ia ter, ele já estaria convidado. Ele que tá passando perrengue aí no futebol, de repente essa é uma saída. Mas aí, mas eu acho que ele não vai querer mesmo manter a bola no pé, vamos dizer assim. E também, assim, ó, pra quem é fã de música e também curte jogos, o Iron Maiden vai lançar aí um RPG baseado na carreira da banda. Tu, eu sei que curte Iron Maiden, né, Rafael? Iron Maiden é pra quem gosta de rock and roll, né, cara? Todo mundo escuta, né? Não, cara, um rock mais pesadão, né? Sim, é heavy metal e tal, mas tem o... Como é que é o nome do mascote deles? O Ed, né? Ed the Hit. Então daí ele vai estar presente aí nos jogos. Então é um RPG, ele vai estar disponível aí pra iOS e Android. Que também é um ramo que tá crescendo. Com certeza, né? Esses jogos aí pra dispositivo portátil é o que tá na... Isso. No Brasil tem muita produtora independente que já estão... Que trabalham só em cima de jogos pra essas plataformas. Eu vi até uma reportagem na Globo News, que o site IGN aí, que é muito famoso fora do Brasil e aqui no Brasil também, eles fizeram 48 horas, juntaram a galera lá e tinha que desenvolver um projeto nessas 48 horas de jogo, entendeu? E é muito bacana. E como a gente tava falando ali também do Iron Maiden, é o seguinte, o nome desse jogo que eles vão lançar é Iron Maiden Legacy of the Beast. É o nome do jogo anunciado aí pela banda britânica, aí com lançamento aí, né, como eu falei, iOS e Android no próximo inverno. E a gente tava conversando aqui, né, Rafael? Parece que não é o primeiro jogo aí da banda, né? Não, em 1999 a banda já lançou uma coletânea com 20 músicas e junto nos CDs vinham os arquivos de instalação do jogo Ed Hunter, que era o mascote, também já era o mascote da banda, e que ia passando, de cada nível ia passando uma capa de um CD, álbum do Iron Maiden pra... desvendar ali o vocalista da banda, o Bruce Dickinson, ele é meio nerd aí na parada. Ele, vou dizer, uma das qualificações deles, eu vou mandar aqui pra vocês, ó. Ele é cantor, compositor, historiador, filósofo, esgrimista, radialista, autor, roteirista, piloto de avião e começou sua carreira como diretor de marketing, né? E hoje ele é mais conhecido aí como vocalista da Iron Maiden, né? Esse cara é multifuncional. É, e ele também, né, ele é piloto, né, de avião ali. E pilota, né? Piloto próprio, o avião da própria banda, né? É, e ele tem uma companhia aérea. Então o cara é multifuncional, né? Ele é bacana. E assim, ó, pra quem curte aí os jogos online aí também, eu vou lembrar aqui... Não sei se tu chegasse a jogar, Rafael, na tua época, o Tibia. Tive contato, mano. É. E assim, ó, ele é um MMORPG, já, né, como eu falei aqui, bem simplesinho lá dos primórdios, mas quem começou aí também nesse mundo de MMORPG deve ter começado com Tibia. E é o seguinte, ó, 20 anos depois, agora é que ele ganhou um trailer, né? E tá lá no site da IGN Brasil também, o site que eu já comentei aqui, vale a pena conferir. É, vai lá e pesquisa lá trailer do Tibia, você vai ver lá, é bem bacaninha. Esse jogo ainda é muito jogado. Muito jogado. Mundo afora, né? Sim, em Lan House principalmente. Tem gente ainda que eu conheço, gente ainda que tem a conta, nunca perdeu a sua conta. Então é bem bacana. Anos. E é o seguinte, ó. A Asus, né? Que é uma. Fabricante de peças para computador e tal. Eles estão lançando aqui uma linha de periféricos para quem joga só para os gamers mesmo. o nome da linha vai ser Cerberus, então tá contando aí com mouse, teclado, com iluminação, tem aqui a ergométrico ali pra galera mesmo que curte. Não é pra te jogar paciência lá enquanto teu patrão não tá olhando, Rafael. É. Com certeza não. É pra galera que realmente curte games. Mas só fazendo uma parte disso aí, cara. A nossa época de jogar no PC era bem mais difícil. Bem mais difícil. Pegava o mousezinho ali, o tecladinho, era um saco, dava vontade de quebrar tudo. Estraguei algum fio de mouse, dava com aquele puxão. E geralmente quem joga tem aquele vício de fazer uma curva e puxar o controle. Então aí agora tem mouse sem fio, tudo aí pra você aproveitar melhor o jogo, né? A linha Cerberus aí, ela vai ser lançada, ainda não tem preço. Mas ela vai ser a mais moderna aí da linha de periféricos da Asus para você que é gamer e quer aproveitar todo o seu jogo, todo o potencial do seu jogo, certo? Esse foi o Galeragem de hoje. Estamos encerrando aqui. Outro dia a gente volta. Valeu! Tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Você curtiu? Galeragem. Galeragem. Super FM. Super FM. Super FM.